Fecheiro 26, página 261, capítulo 11. Pois, a princípio, ela não sabia o que pensar. O Sr. Frutuoso tinha tomado a direção da marginal de Valmares. Seguiam por uma estrada sinuosa, que fazia curvas e contracurvas, independente do rendilhado do mar, como se antes houvessem ali existido montanhas que um terremoto qualquer tivesse abatido, aniquilado e achatado na horizontal, e a marca das diferentes altitudes ainda perdurasse. Como se a marginal estivesse a ser vista de cima, à luz de um relâmpago, e o raio a tivesse feito espalmar. E, no entanto, tratava-se apenas dos antigos contornos das propriedades circundadas por caminhos rústicos, cujo traçado ainda permanecia, a atestar modos de vida passados. Aliás, a estrada não só ainda apresentava esse perfil sinuoso, como de onde em onde também surgia esburacada, caída para os lados, as bermas com beiços tortos, e até depois de uma curva mais larga podia ver-se a frase de Mark Twain, sem o nome do autor, inscrita a toda a largura de uma grande placa, esconsa e enferrujada. Compre terra, pois já não se fabrica. A placa, propriedade de uma imobiliária em falência, 2 anos antes próspera, deveria ter sido arrancada pelo vento do inverno anterior e agora jazia de esguelha sobre o poste, como se possuísse um cotovelo e estivesse pronta a dormitar no terreno para sempre. Pelo que o compre terra, pois já não se fabrica, quase não se conseguia ler. Reduzira-se a umas letras espalhadas num pedaço de lata, sem interesse nem altivez, tendo desaparecido a beleza do seu desafio e até mesmo o seu potencial de astúcia. Restava apenas uma velha placa. Mas não era propriamente nessa alteração que Milene pensava. Encostada no banco de trás, o que ela achava curioso é que poucos meses antes tivesse andado por ali e não tivesse reparado naquela curva larga onde se abria um terreno vasto até ao mar. Nessa altura ia ocupada com o veículo da frente, a carrinha cinzenta que ela tinha o dever de perseguir até ser devolvida aos tios numa maratona inútil. Ia pensando nessa manhã de agosto e em simultâneo nos passos rápidos do tio Rui, na sua mirada de Rasputina, na carrinha cinzenta e na frase caída que ela não sabia que era roubada a Mark Twain. A pensar também no sol resplandecente das 2 da tarde, quando a estrada e os seus edifícios baixos e amaranhados tinham começado a ser-lhe demasiado familiares, como familiar lhe era também a ravina que a seguir se abria, de repente avermelhada e marinha, ali onde a terra, perdida à planura, se eriçava numa outra formação. Mudança que não se fazia sentir no balanço do carro BMW Antracite, ao volante do qual o Sr. Frutuoso continuava a perguntar: paramos ali ou aqui? Acha melhor além? Na verdade, passavam por cafés e restaurantes, bares e minibars, snacks de toda a espécie, expostos para a estrada como se eles mesmos fossem o comestível que um ser extraterrestre devesse mandar empacotar. Passavam pelas toalhas brancas, postas sobre mesas, às portas, pregadas aos tampos por pratos virados. Iam passando. E ela não via onde pudesse almoçar com o motorista, em vez da refeição prometida com a tia Ângela Margarida, as primas e o tio Rui Ludovice. Não conseguia ver um estabelecimento diante do qual ela pudesse dizer: é aqui. Pelo contrário, ia olhando para sul, na direção do mar, e só pensava que o Sr. Frutuoso estava a levá-la por caminhos que ela conhecia demasiado bem. Então foi assaltada por uma ideia, uma tentação que iria modificar a sua vida. Pare, disse ela, mas não. Não sabia quando nem como ia modificar a sua vida. Milene bateu com energia no banco. O motorista, habituado a obedecer, partir e arrancar à margem da sua vontade, guardando a sua vontade para a exercer nos intervalos, parou. Parou, mal, até um pouco de esguelha. o carro a sair do asfalto e a fazer tric-tric sobre a gravilha miúda e os pastos eriçados, contra o que era normal acontecer com aquele BMW. Mas parou. Em volta, nem havia uma tasca. Habituado a ouvir, a escutar, a falar só nos interstícios, ficou a olhar para trás, pelo retrovisor. O que se passa? O senhor pode ir, disse ela. Eu tenho de fazer uma coisa. E sem dar tempo a nada, a sobrinha, por afinidade do presidente da Câmara, com as saias demasiado curtas, os cabelos divididos em duas metades, o saco ao ombro, começou a descer apressadamente por entre o ervaçal seco e os pastos ainda mais secos do declive. E logo se pôs a entrar no plaino, a avançar pelo piso de areia dura e depois pela areia solta, e a seguir começou a escapulir-se por entre as ramas, enquanto o senhor Frutuoso, com as portas do carro abertas, tentava ainda descer atrás dela. Um homem de fato e gravata, habituado a viver sentado, a querer correr, a chamá-la, entre ervas castanhas, a debater-se fora do seu ambiente. 3 horas da tarde. Oh, escute, venha cá! Ela ouvia aqueles chamamentos do homem com quem embirrava, sabendo que em breve ele iria desistir, já atascado que deveria estar dentro do tomilhal, porque ele não sabia para onde ela se dirigia e ela fazia o percurso a corta-mato. Ainda ouvia o seu nome ser chamado enquanto fazia zigue-zagues por entre os arbustos e os ramos das árvores à medida que se afastava, mas dentro de um segundo já não ouviria, porque não era o que deixava para trás ao fazer aquela corrida que lhe interessava. Era sim o que estava na sua frente. O que lhe interessava era o que se encontrava próximo das areias, rente ao mar, o local onde as figuras de cimento e ferro se levantavam, rodeadas de hastes metálicas, e para onde se dirigia, como se uma mão a puxasse. Aliás, o que lá se construía alterava-se de dia para dia, a olhos vistos. Lembrava-se da primeira vez que ali tinha estado, das circunstâncias incríveis em que havia esperado em pé, ao sol. Desde então, a cavidade tinha-se modificado de tal modo que já haviam sido criados 3 pisos sobre as fundações. E a estrutura tinha deixado de ser uma plataforma aterrachada na areia para tomar a forma de um favo gigante de paredes esquinadas que iam subindo na direção do nível da terra. Só em volta do que iria ser o Hotel Camarga, 6 engenhos aéreos alternadamente moviam os braços. Quando os moviam, alguém se encontrava lá dentro, manobrando a partir das casotas de vidro. Ela sabia muito bem como se subia e como se descia no meio dos perfis. Como lá em cima se podia estar parado, durante largo tempo, à espera, sem fazer nada. Tinha vindo admirar vezes suficientes as manobras de Antonino para saber como era. Se ele lá estivesse, ela iria chamá-lo. Fazê-lo descer de cima da pata que sustentava aquele longo braço e ele no meio, como se fosse a cabeça e o motor de tudo aquilo. Teria de descer. Mas era sábado. As cabines encontravam-se vazias. Os braços metálicos estavam todos parados. Milene pensou: fugiste de novo, safado. As coisas caminham só a teu favor. Tudo a favor dele. Até o facto de ser sábado. Deveria desistir? Não. Ao menos poderia ficar ali, a ver como era aquele mundo sem Antonino. Sobre a plataforma constituída pelo favo, distribuídos pelos vários campos de trabalho, com os capacetes enfiados nas cabeças, estavam os operários, lentos, como se fatigados das hastes de ferro a que se agarravam como as peques. Outros não se mexiam, contornando apenas objetos sem nome, materiais pesados que deveriam incutir-lhes, só pela vista, distensões musculares. Mas Milene, a nossa prima Milene, tendo começado a observar com cuidado o campo da placa, acabou por descobrir quem ela queria. Entre os 20 operários, que naquele momento deambulavam sobre a plataforma, reconheceu Antonino. Lá estava ele, Reconhecia-o pela forma agitada como andava de um lado para o outro, com o objeto na mão, a encaixá-lo como se fosse só para encaixar. Reconhecia-o com a camisa não despida, mas aberta, a parte de cima do corpo como se despegada da parte de baixo, o mesmo jeito que tinha ao entrar nas carrinhas, a mesma forma de agitação obstinada, a mesma energia despedida numa direção imediata, como se tivesse escolhido metas próximas e inultrapassáveis, e isso tudo se transmitisse à camisa aberta e às calças descidas planca abaixo, caídas sobre os sapatos ténis, volumosos e claros, como se fossem uns patins altos. E então ela achou que sim, que tinha de fazer aquilo, que não podia esperar. Afinal, ele tinha uma namorada viva, chamada Divina. Tinha de ser, não custava nada. Não ia desistir. Esperaria em pé. Tudo iria confirmar-se mais uma vez. Sim, lá estava ele. E nem a olhava, nem a via. Nem mesmo que ela continuasse exatamente naquele lugar, com a aragem seca a passar-lhe de esguelha na saia. Mesmo que ficasse ali, até ao fim daquele sábado, até ao fim do dia e da noite seguinte, e de todos os dias e noites, ele não a veria. Fosse pela razão que fosse. Ou porque se entregasse completamente àquela operação de encaixe com a qual parecia estar comprometido. Ou porque iria sair com os rapazes do velho Pontiac. Ou porque tinha uma namorada viva. Não haveria. O céu das 3 horas da tarde estava demasiado azul. E a terra demasiado parda. E as aves voando ao fundo demasiado escuras. E a obra, demasiado tranquila, e até mesmo a calma insuportável daquele mar, ali tão próximo, cuja ondulação não se ouvia, e até mesmo a sombra do frutuoso, que havia ficado lá atrás. Tudo isso somado lhe dava a certeza de que se tinha descido aquele declive ondulado e ervoso, não fora apenas para ver a plataforma de cimento subir. Tudo isso tinha acontecido porque Milene queria chamar por ele, no silêncio da tarde, cortado naquele momento apenas por um tam-tam mortiço. Era o momento porque esperava, desde que tinha decidido. Antonino! Chamou muito alto, o mais alto que podia. Antonino! Chamou segunda vez, como um berro rasgado. Milene a chamar várias vezes, percebendo perfeitamente a má figura que fazia uma rapariga vestida de saia curta, saracoteando-se ali, em frente de um bando de homens com capacete amarelo na cabeça. Mas não fazia mal, tinha de ser rápida. Antonino! Chamou com quanta força tinha, empurrando o nome dele contra o rumor raso da morna tarde laboral, sem labor nenhum. Chamou assim, aos gritos, como só ela sabia chamar, porque ele tinha de decidir. Ele não podia continuar a passar em frente da Vila Regina todos os dias ao anoitecer e a andar às voltas diante do quilómetro 44, quando menos se esperava, para depois fingir que não havia. Era um estúpido. O que queria Antonino? Pois tinha chegado a hora. Aliás, Milene viu-o virar-se com um bigote na mão, ou qualquer coisa que parecia ser isso. Uma ferramenta, talvez. E como se tivesse um trabalho inadiável do lado oposto, desaparecer em seguida no interior do favo. Viu-o desaparecer, atrás daqueles buracos cinzentos, que a ela lhe lembrava um alvéolo do Alien 3. Desaparecer por completo. E um outro rapaz, num ângulo colocado do lado nascente, entre os dois pilares, verificando que não era visto, levou a mão a um local suspeito do corpo e fez-lhe um gesto obsceno. Um gesto que emporcalhava tudo. Indecente. Indecente, disse ela, separando-o de Antonino. Aliás, como se não quisesse que aquele fosse o último sinal da tarde, um sinal que vinha das profundezas da indecência do corpo, qualquer coisa perto das fezes e do mijo, querendo que a tarde ficasse limpa, com a coragem que trazia consigo, desordenadamente, alegremente, furiosamente, agarrada às saias, com os dois joelhos unidos, Milene começou a chamar: Antonino, Antonino, Antonino! Não como se fosse um chamamento ou um insulto, mas como um remate. Sabendo que, entre aqueles homens parados a olhar para ela, a rirem dela, ele não se encontrava. Compreendia. Antonino tinha evitado o embaraço que ela mesma constituía. Mas, ao menos, tudo se tinha esclarecido. Detestava sofrer prolongado. Aliás, detestava sofrer. Não queria sofrer. Sempre assim tinha sido. Sempre assim iria ser. Aquela história acabava de ter um desfecho. Acabava-se. Milene virou as costas e começou a percorrer o caminho de regresso. Começou a subir a encosta arenosa, por outro lado, atravessando os tomilhos e os cardos, os giões, as plantas rasteiras do grés, completamente secas pelo rigor daquele estio sem água, e levada pela ideia de que tinha obedecido a uma exigência interior, que ao mesmo tempo enchia o seu coração e o fazia morder ou estoirar de encontro a outros órgãos, de súbito todos eles mal alojados dentro de si, à procura de uma ordem, sem dor, ela subiu até à estrada, disposta a caminhar a pé até casa, aproveitando as bermas estreitas. Com os carros a passarem-lhe tangentes, ia cambaleando, muito leve, como um bêbado que cantarola, sem peso nos pés nem nos sapatos, porque tinha feito uma coisa absolutamente estúpida, muito mais estúpida do que denunciar os quadros do tio Rui Ludovice, já que o facto de ali ter ido fazia terminar definitivamente aquela ligação para sempre. E Milene sentia-se contente por isso, como se um sentimento tão pouco esperado não pudesse deixar de ser assim. Caminhava como quem acaba de praticar um suicídio e não está desgostoso por isso, antes pensando: olha, fui capaz de fazer uma coisa estúpida que nenhuma rapariga da minha idade faria. E sinto-me bem. Como se tivesse participado de um filme com o Clint Eastwood ou Schwarzenegger e estivesse cheio de músculos e bons instintos de sobrevivência. Agora era só caminhar, aquele assunto acabado, ponto final. E a andar e a pensar naquele rápido desfecho, Milene nem deu pelo ronronar manso do carro conduzido pelo Senhor Frutuoso, que parava ao lado.